na campanha nossa, o Tebu. Nós lembro que ele foi fazer um troço. Trebuque é o reino que é atacado pela tormenta e que tem a batalha do reinado. Mas a gente acabou indo nesse lugar, não foi? Na primeira mesa. Não lembro se vocês foram até lá. Eu tenho quase certeza, mas enfim. Bom. Not so important. Bom, vocês estão... Estamos obviamente em Arton, né? E vocês estão na cidade de Trebuque. Numa pequena taverna. Na cidade de Trebuque. No reino de Trebuque. Na cidade de Tiros. Numa pequena taverna. E estão ali próximos das montanhas uivantes. Das montanhas uivantes, as montanhas sanguinárias. Foi mal. Estão próximos das montanhas sanguinárias ali que faz divisa com o reino de Trebuque. Ao norte do reino tem o reino de Skarchantalas. Ao sul vem a Samburdia. E no meio, ali encrustado entre os dois reinos da Samburdia e de Trebuque, tem o pequenino reino da Pondismania, o reino das fadas. Só para vocês se posicionarem, acharem de onde vocês estão. Tá? Bom... É uma tarde, certo? E uma tarde meio nebulosa. Nuvens no céu ameaçam vocês com uma tempestade que ameaça se precipitar a qualquer momento sobre suas cabeças, né? Sobre a cidade de Tiros. E é uma taverna de movimento não muito, muito grande. Certo, existem clientes lá, mas uma meia dúzia só de pessoas além de vocês. Vocês estão numa mesa, sendo servidos por uma garçonete. E estão fazendo uma refeição farta ali, comendo carne, legumes, pães e queijos. E no meio dessa refeição que vocês estão fazendo, certo? Subitamente o vento, ele abre com tudo as portas da taverna. Quando ele abre com tudo as portas da taverna, todo mundo para a conversa, olha pra fora um tanto quanto assustados, certo? E aí um relâmpago, ele cintila do lado de fora da taverna, seguido de alguns segundos depois de um trovão. E quando esse relâmpago ele clareia o céu e clareia também a entrada da taverna, já está um pouco escuro por causa do entardecer das nuvens pesadas no céu. Quando esse relâmpago clareia tudo, vocês veem uma figura sombria de um anão na porta da taverna. Quando o relâmpago ele se desfaz, esse anão ele dá dois passos para dentro da taverna e despenca no solo. Cai como se estivesse inconsciente ou como se estivesse morto. O que vocês fazem? Eu levanto e saio com a detecção dele. Eu acredito que seja algum problema. Bom, é um anão, né? Ah, é? Você é anão, né? Um anão, sim. Certo, ok. Muito bem. Você vai até ele. E quando você chega perto dele, você nota que ele tá extremamente ferido. Ele tá cheio de ferimentos pelo corpo, certo? Ele tá gelado e tá inconsciente, tá desmaiado. Ele respira com dificuldade, mas ainda respira. Os ferimentos que ele tem foram feitos, eu vejo, e que todos os ferimentos, foi garras, foi corte, foi perfuração. Certo. Foi. Os ferimentos que ele tem, ele tem um ferimento de flecha, Alguém deu uma virotada nele, né? Alguém deu, disparou uma besta nele. Na coxa direita dele, ele tem esse ferimento. Certo? Os demais ferimentos, eles são estranhos. A pele dele, ela apresenta... Ela apresenta algumas rachaduras enegrecidas, como se tivesse calcinado e gangrenado ao mesmo tempo a pele dele. Alguns desses ferimentos são até profundos. Tá, a hora que eu percebo isso, então imediatamente eu tento retirar a flecha e ver se ela tá envenenada de alguma forma. E se for caso, eu faço um teste de medicina. Tá, você vai tirar a flecha, o que mais? Que eu não consegui entender. Eu vou tirar a flecha e vou ver se tem algum resquício de veneno ou coisa do tipo que tá fazendo essas marcas. Ah, certo, entendi. Tá. Bom, você vai até ele então, vira ele de barriga pra cima, pega ali a flecha e aí você puxa ela com tudo sem dificuldade, tá? Quando você puxa a flecha, ela dá uma esguichada de sangue. O sangue ali no ponto onde a flecha atingiu ele já tá um sangue escuro, enegrecido, já como se estivesse quase entrando em gangrena. Você vê que fica uma ferida avermelhada, certo? Que demonstrando que tem alguma infecção ali, formando uma pústula. E quando você arranca essa flecha, ele se levanta do solo, ele agarra seus dois ombros, olha profundamente nos seus olhos e fala: "Ai!" E desmaia de novo. Você olha a flecha pra ver se tem veneno, joga um teste de medicina. Os demais estão me ouvindo aí? Sim. Show. Ih, que testezinho vagabundo, hein? Mas é suficiente. Pessoal, algum de vocês. Ah, tá. É suficiente. Você olha a flecha e o único resquício que tem nela é o resquício de sangue já gangrenado do anão, já coagulado do anão. Você cheira ela, não sente nem qualquer cheiro diferente, a não ser o próprio cheiro do sangue mesmo. Sangue velho, sangue apodrecido. E aí? Peraí, o bagulho já tá com cheiro de podrão, quer dizer que ele já tá com esse ferimento já aberto faz tempo. Possivelmente. No caso, né? Hã? É, o machucado, né, no caso. Uhum. Tá. O amigo Arcano aí, qual que é o nome do seu Charlotte? É Arthur. Arthur, você que é conhecedor da magia. Você e o nosso amigo feiticeiro. Quer dizer, todo mundo é feiticeiro, é o Gui também, né? Só você que não conjura, Di. Só eu que não conjuro, tá. Vocês, amigos feiticeiros, vocês poderiam analisar o corpo do meu conterrâneo? Parece que ele foi ferido por um virote e ele deve ter algum tipo de mais coisa. Parece que o ferimento já está aí já há muito tempo já e eu não consigo entender muito bem. Vocês puderem dar uma olhada? Chegue um pouquinho para o lado, deixa eu me ver esse ferimento melhor. Eu empurro assim você para um lado, aí eu faço uma mão mágica para tocar nesse ferimento e ver como que ele é. Certo. E eu começo a rodear o corpo analisando as marcas enegrecidas. Certo. Uma barda começa a cantar na taverna para acalmar os clientes. Uma musiquinha, uma melodia suave. Enquanto a Lady Sharon examina a ferida e o Arkham começa a examinar aquelas marcas de calcinação na pele do anão. Lady Sharon rola um teste então de medicina e o Arkham pode rolar um teste de arcana. Isso é uma arcana? Nossa, que teste bosta, velho. Não tem deformidade aqui nada, mano. Tá entre 2 e 18. Tá. Aí, aqui pra mim mostrou 6, mano. Então, meu Deus, 8. 2 com 3 é 5. Não sei, tipo. Ué, tá roubando. Tá, esse dado não é meu. Tá roubando. O dado não é meu, que eu confundi o dado. Meu Deus, tá no chat, meu dado. O seu é o branco, Carlos. É porque o meu, eu joguei, você jogou em seguida, o meu saiu da tela. Tá. Lady Sharon, esse ferimento aí na perna dele, tá? Esse virote, ele tá fincado ali. E você percebe o seguinte: o virote, ele foi revirado dentro da perna dele por movimentos bruscos desse anão, como se ele estivesse andando ou correndo por horas a fio, certo? Pelo tamanho da ferida avermelhada que se formou ali, você tem a impressão que isso aí já tá no corpo dele já faz uns 2 dias. Beleza. Tá bem, bem infeccionado mesmo, bem inflamada a coisa. Você confirma a informação do Rufus e realmente não tem veneno ali. Uhum. Tá? O Arkham, você olha as outras feridas dele e é estranho, porque a impressão que você tem é que a pele dele gangrenou, como se ela tivesse enrijecido e rachado, sabe? É esse tipo de ferida que você nota, mas você não consegue identificar o que pode ter causado isso. Nesse meio tempo que eu dou uma passada ali vendo o ferimento, eu dou aquela tipo esbrilhotada pra fora da porta, já que eu não consegui focar ali no ferimento e descobrir qual que é a causa do ter gangrenado, se for alguma magia necromântica, alguma coisa do gênero. Uhum. Eu vou ver se tem alguma coisa seguindo, se aproximando, se tem algo se aproximando. Certo. Então você vai até a porta. Se ele está sendo perseguido. Uhum. Você vai até a porta e ali na porta você vê que tem uma pequena aglomeração de pessoas. Tá? Tem umas 4 ou 5 pessoas que estão paradas na rua olhando para dentro da taverna. E aparentemente a chegada desse anão nesse estado chamou a atenção dessas pessoas tanto quanto chamou a atenção de vocês. Um grupinho pequeno de curiosos que estão de frente à taverna ali, olhando pra dentro. Tem alguma marca no chão? Olha no meio da rua, procurada mais. Eu consigo ver a marca do raio no chão? Onde caiu o raio? Ah, não. O raio ele não caiu no chão. Além da visão. Não, não. O raio ele não caiu no chão. O raio foi só um raio no céu. Se caiu pro chão, caiu longe dali. Né? Mas o clarão dele que chegou até vocês. Beleza. A Denise tá perguntando no chat aqui que se alguém consegue cuidar dos ferimentos dele. Não. Ser boa assim com os outros não é a minha especialidade. Ser bom com os outros não é minha especialidade. Ele não é qualquer um. Ele é um anão digno de ser curado. Sim, mas eu não sou digna de conseguir curar alguém. Eu também não tenho esses poderes. Começa bem suas palavras. A sua incapacidade não justifica ele não ser tratado. Mas enfim, não entramos em você. Não entramos nesse assunto. Agora também resta saber o que aconteceu. E você falou, gente, tem um pessoal que ficou mais interessado também, olha, que nem pessoa. Isso, tem uma galera do lado de fora ali que parou na frente da taverna e estão olhando. Umas 4 ou 5 pessoas que estão ao redor ali olhando. Algum de vocês aí que estão observando, viu de onde que ele veio? Um homem. Ele aparenta ter uns 20 e poucos anos. Ele ergue a mão, tá? E fala pra você, sim, eu vi de onde ele veio. Ele atravessou quase toda a cidade e veio da direção oeste. Digo, de leste. Direção leste. Alguém sabe? Direção leste, onde vocês estão aí. Se ele atravessou a cidade, quer dizer, se ele veio de fora da cidade, então ele veio da direção das montanhas. As montanhas sanguinárias. Ele carrega alguma coisa com ele de importância? Tipo uma mochila, uma arma que seria mais trabalhada? Alguma carta, alguma coisa assim? Ah, sim. Ele tem uma mochila. Falta uma busca. Tá. E... Não, olha, desculpa, ele tá sem mochila. E a única coisa que ele tá portando é uma algibeira no cinto dele. De um lado. E do outro lado, você vê que ele tem uma machadinha. Tá presa na cintura dele, numa espécie de uma bainha. Jeff, eu me aproximo desse menino aí que respondeu, falando onde ele veio. Tipo assim, a gente não conhece muito a região, né? Não, vocês estão viajando, pararam ali no meio da viagem para ter uma noite de descanso, alguma coisa assim. Eu vou perguntar para ele qual, tipo, criaturas que moram em torno da Montanha Sanguinária. Se alguém mora ali perto, se tem alguma tribo de criaturas, orcs, algumas coisas assim que mora ali ao redor. Se ele sabe alguma coisa do redor das montanhas ali. Ah, as montanhas, todo mundo sabe. Elas são habitadas por todo tipo de monstro ali. Sim, mas quais são os tipos de monstros mais comuns? E acreditaria que seja um humanoide para poder portar um virote, uma besta. Saber usar. Ah, isso eu não sei. O que eu ouço dizer é que tem muitos dragões ali. Mas o que exatamente de monstro tem ali, eu não faço ideia. Eu nunca nem cheguei lá, nem quero ir lá perto. Todo mundo vai pra lá diz que tem todo tipo de monstro naquele lugar. Senhor Rufus. Pode falar. É, seu amigo aí, ele parece um maratonista. Ele está com esse ferimento assim, correndo, pelo menos uns 2 dias. 2 dias? É. Se ele se deu o trabalho, então, de ir até a ajuda mais próxima, porque ele precisava avisar alguém de alguma coisa. Eu vou mexer nessa algibeira dele aqui, ou nos bolsos das vestes dele, se é algo importante. Ele estava fugindo de algo, né? Sim. Com certeza, mas a vontade dele de avisar talvez alguém sobre isso que ele tá fugindo fez com que ele andasse uma boa distância com essa possível de cavalo na perna. Ô Jeff. Oi. Quero tentar, assim, por senso comum, medir a distância de quanto ele andou por 2 dias. Mas só perguntar mais ou menos quanto a distância da montanha. Não sei se ele veio da montanha. Ele veio que veio dos arredores. Então, tipo, vamos entender o ponto de referência as montanhas. Aí se calcula 2 dias de viagem é bastante, calcula, aí você dá uma. 2 dias de viagem, você calcula que ele deve ter andado quase 100 km. Ok. Mas e como ele tá ferido, tá com esse ferimento na perna aí, ele deve ter andado um pouquinho mais, uns 80, uns 70 quilômetros mais ou menos. Que é a distância entre vocês e as montanhas. Ok. A Dê conseguiu achar alguém pra curar ele? Não. Mas sei lá, peço para o taverneiro alguma coisa só pra ficar inconsciente, tranquilo. Pergunta em off. Você vai usar o Char da Tamiris como NPC ou você vai tirar ele? Ou só vai ficar nós aqui que tá no... Ah, vou deixar só vocês. Por quê? Você acha, hein? Se for usar ele com NPC, como eu e ela somos amigos, então eu conheço as habilidades dela. Uhum. Do personagem dela. Que são? Eu sei que ela tem medicina, tem medicina de cura. Então tá, então vamos usar, vamos usar o personagem dela, então. Tá. Vou puxar então, aqui. Bruenai? Você não precisa... poderia curá-lo? Não precisa nem falar, ela já tá em cima dele. Não quero, foda-se. É com ela faz magia, não faz magia. Ela diz que ela é um anão também, velho. Então, tipo, porra. Tem que curar ferimentos essa fila da mãe aqui. Sim, por isso que eu tô putando, porque ela usou ali no outro shot. Então, por isso, se ela não tiver ali, eu sei que ela tem. Eu acho que o artífice também pode criar, ficar criando poção de cura. Mas que desgraça é isso aí. O personagem da Bia tá perguntando no que as montanhas são de melhor são conhecidas. Por ter 1 milhão de monstros. E acredito que esses monstros não devem ser muito amigáveis. Exato. Bom, a Bruenai, ela vai, estende as mãos sobre o anão. Certo? 15 de life do bicho. E... Ah, não, esse foi o teste. É, o teste que não tem teste. É. Não sei porque que tem essa jogada de D20 aqui. Tá muito, muito zoado isso. Nossa, tá travando o computador aqui, cacete. Melhor não sair pra fora, porque... Você pode falar, eu tô te ouvindo aqui, tá? Você pode falar que a gente ouve pelo microfone do Dilder. Tá na mesma casa, no mesmo lugar. Não, e se você falar do lado do Dilder, a gente também te ouve. E ela tá digitando. Pode falar normal aí que a gente ouve. Não, você pode falar normal. Do microfone no campo também. Pode falar normal. Eu acho melhor a gente não sair agora, porque as coisas que estão lá fora, que feriram a gente de tal maneira, mas provavelmente as coisas que feriram ele, ou aquilo que feriu ele, foi um virote, não foi alguém da montanha que virada. Foi alguém que serviu. O pessoal que não tá ali, tipo, se alguém conhece a região e sabe o que tem além das montanhas sanguinárias. Como é que é? O vilarejo ali perto. O vilarejo que tem depois das montanhas sanguinárias. Tem vilarejo depois das montanhas? Não, depois das montanhas tem mar. A montanha é o, tipo... O limite da região. É o litoral. É. É a terra plana do bairro. É a terra plana. Seu rabo, rapaz. Eu consegui encontrar alguma coisa na algibeira dele e no resto do corpo. Ah, você tá fuçando na bolsa dele? Sim. Na algibeira, no resto do corpo, dentro de uma medalhão de família, na machadinha tem uma coisa... marcada. Você enfia a mão na algibeira dele, tá? E aí você vê que lá dentro da algibeira dele tem... Cadê? Tem algumas moedas, tá? E você puxa, você sente que tem uma pedra ali dentro, quando você puxa pra olhar... Você vê que é uma pepita de ouro. Eita, pô. Quando você pega aquilo na mão pra olhar, ele desperta já um pouco restabelecido pela magia da Bruenai, segura seu pulso com tudo, fique encarando você, olhando você, e aí ele pega e fala pra você: cuidado, pode estar amaldiçoada. Hã? Ele falou? A Denise perguntou se ele pegou isso de alguma caverna. Ah. E eu não entendi o que ele falou. Cuidado, isso aqui está amaldiçoado. Cuidado, pode estar amaldiçoada. Vocês estão me ouvindo você bem? Pegou isso. Tá bom. É que eu só dei uma cortadinha só no final do vídeo. E agora, melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá amaldiçoada. Uhum. Pode estar amaldiçoada, tome cuidado. Ele vai despertando aí quando a Iris pergunta pra ele se ele pegou na taverna. Ele balança a cabeça negativamente. Não, não foi na taverna. Foi em outro lugar longe daqui. Caverna. Mesma caverna. Ah, caverna. E como você chegou até aqui? Pergunto pra ele como que ele chegou até aqui. Ele olha ao redor, vê as pessoas da taverna ali meio curiosas, olhando pro que tá acontecendo. Ele pega e fala pra você assim: como é seu nome, rapaz? Arkon. Arkon. Está no meio de anões. Acho que eu posso confiar em você, então. O que vocês me dizem? E vira pra você e pra Bruenai. Pode confiar, sim. E ele foi um dos primeiros a chegar depois de mim pra ver o seu estado, sua saúde. Entendi. Bom, isso aqui é só uma pepita que eu achei jogada no meio das montanhas. E eu estou ferido assim porque eu fui atacado por assaltantes. Mas eu não gostaria de conversar sobre isso aqui. Será que vocês gostariam de conversar num local mais reservado? Claro. Tá bem. É. Vamos pegar o quarto que a gente já tá hospedado já e levar uns barris de cerveja lá e botar a conversa na mesa. Vamos então. Vamos então. Bom, a taverna é assim, né? Aquela taverna típica. Aqui embaixo é o salão do bar, né? Da taverna propriamente dita. E em cima ela é uma estalagem. Tem diversos quartos, que é onde vocês estão hospedados. O anão, pelo que vocês percebem, ele também tá hospedado aí. Porque quando vocês sobem pro segundo andar, ele para no corredor, olha para um dos quartos no fundo do corredor. E aí acompanha vocês até o quarto de onde vocês estão hospedados. Quando vocês entram, ele fecha a porta e ele põe os ouvidos atrás da porta. Fica olhando por debaixo da porta, na frestinha por debaixo da porta, para ver se não passa ninguém. Quando ele se sente confortável e seguro, ele se senta num banquinho no quarto e dá uma suspirada. Ai. Acho que aqui é seguro para conversarmos. Bom. Então nos conte o que aconteceu. Vou lhes contar, vou lhes dizer. Bom. Primeiro de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Okar, Olhos de Ferro. E eu venho de muito longe em busca dos tesouros dos meus ancestrais. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas nessas minas aqui, nessas montanhas aqui perto, existia uma mina. Uma mina de parentes meus. O clã Mão de Aço. E durante séculos eles trabalharam escavando ricos depósitos de ouro e de ferro. Eles fabricavam objetos magníficos com isso. Só que alguma coisa estranha deve ter acontecido com eles, porque eles nunca mais fizeram contato com nós. E já tem uns 30 anos aproximadamente que a gente não tem notícias deles. E eu vim para procurá-los e tentar encontrar onde fica a mina deles. e tentar entender o que, que aconteceu. Porque nenhum deles retornou. E eu fiquei procurando durante dias e dias até que eu consegui encontrar uma das minas em que eles trabalhavam. Ela era chamada de Jazida Angular. Consegui encontrar a entrada para essa jazida. E só que quando eu entrei, esperando encontrar os meus parentes, eu fui surpreendido. Fui atacado. Eles eram como que fantasmas dos meus primos. Eles tinham uma aparência estranha. Parecia que tinha pedras, joias fundidas ao corpo deles. E eles me atacaram com algum tipo de poder mágico que causou isso no meu corpo. E ele mostra as feridas gangrenadas do corpo dele. Um deles até disparou uma besta em mim e me feriu na coxa. Eu percebi que eu não teria chance de enfrentá-los. E eu fugi o mais depressa que eu consegui. Porém, minhas coisas ficaram todas pra trás. E eu não ia me arriscar a voltar pra lá sozinho. Então eu tive que retornar aqui pra vila. Em busca das coisas que eu deixei aqui na estalagem. Pra tentar novamente retornar àquele local. Bom, tudo você não deixou. Você trouxe consigo uma fita de ouro, né? Como é que é? Tudo você não deixou, porque você conseguiu trazer uma pepita de ouro, não é? É. A primeira coisa que me chamou a atenção logo na entrada foi isso. Eu abaixei para pegá-la. Mas infelizmente isso aí não é ouro. É só pirita. Eu estava examiná-lo quando fui subitamente atacado. Eles vieram aparentemente do nada. Bom. Mas, mesmo sendo parentes deles, eles não te reconheceram? Não, eles estavam com olhos estranhos. Nem pareciam gente, mas... O quê? Alguns amantes só... Infelizmente, por mais que eu seja, não é não. Esse é o mal de alguns amantes. Às vezes a garantia deles transcende a vida. Ah, e sim. É mais... É, e eles defendem melhor o tesouro do que qualquer outra coisa. Mas enfim. É, muitos acabam sucumbindo à febre do ouro. Infelizmente. Bom, agora eu pretendo descansar por uns 2 dias aqui e depois retornar pra lá. Tentar entender o que aconteceu e... Se o pior aconteceu aos meus primos, retomar aquele lugar, reconquistar aquilo. Com certeza aí ajuda, não? Eu... Com certeza vou precisar de ajuda. Vocês gostariam de me acompanhar? Bom, eu jamais deixaria um amigo anão desamparado. Pode contar com minha massa. Oh, agradeço muito. E... Pode deixar, eu também ajudo. E eles? Sabe tentar também, né, menina? Então... Tudo para... Ser bem falado pelo público. Não é? Então, só reseta a página, só. A reseta na página. Eu acredito que estamos todos juntos nisso. Eu agradeço muito. E a Iris, acho que ela foi buscar água já volta. Ela saiu da porta, você não falou nada. Ela tinha até desconectado, agora voltou. Bom. Tá voltando, tá ouvindo? Não? Eu infelizmente não tenho nada a lhes oferecer como recompensa agora. Mas com certeza há tesouros lá ainda perdidos. E em troca da ajuda de vocês, eu aceitaria de bom grado dividir em partes iguais tudo o que encontrarmos lá. O que me dizem? Rubis, safiras, pedras tão bonitas. Eu aceito. Que bom. Fico feliz em ouvir isso. Parece que os deuses estão do meu lado agora. Pois foi só eu chegar aqui na cidade e encontrar um grupo de pessoas bem dispostas a me ajudar. O que você falou que eu não ouvi? Falei que a nossa maior preocupação vai ser só as coisas que estão comigo. Vocês conseguiram ouvir? Eu falei, no baixo, mano. Tá fazendo preocupação maior vai ser as coisas que estão lá. Sim, realmente, lá vai ser complicado. A gente tem que limpar aquele lugar pra poder atrás dos tesouros. É isso aí. Bom, o anão, ele pega e fala, bom, agora se vocês me dão licença, eu gostaria de ir até o meu quarto, tomar um banho e descansar um pouco. Poderemos conversar amanhã pela manhã e planejar a nossa viagem. Fechou. Está bem. Vamos. Ele faz uma mesura para vocês, ele se retira, tá? E ele vai para 3 quartos além do quarto onde vocês estão. Entra lá e ali ele se tranca para descansar. O que vocês fazem? Iris, o portão de vocês, manipuladora de magia. Vocês têm alguma magia que possa espionar ele? Possa ouvir o que tal? Possivelmente ele conversa dentro do quarto ou ver? Pouco que eu conheço de magia não me faça conjurá-las. Eu só sou um bom entendedor de magias. Porque não conjurador. É estranho esse cara chegar aqui e ninguém da taverna, principalmente o dono, não reagir, já que ele já estava quebrado aqui. Mas enfim, isso é algo que parece de alguma cabeça. Isso que não tem muita preocupação. Meu. Sim, isso é muito estranho mesmo. Talvez seja só mais um anão querendo ganhar fama por outra coisa. Mas se a gente pode. Não, mas isso daí a gente precisa também. Se a gente quiser continuar nossa aventura, a gente precisa desse mundo. Mas eu quero ver se pode não ser uma armadilha. Às vezes as pessoas acharam que era só mais um bêbado. Não, mas o que eu digo é o próprio dono da estalagem. Ele nem reagiu quando ele entrou na taverna machucada. Você percebeu que a moça tá falando? Sim, exatamente. A barda que tava tocando continuou tocando como se não tivesse funcionado. Eu paguei pra ela fazer isso. É amiga minha. Ah, falou pra ela disfarçar, ela fala, chamar a atenção pra outra coisa. Uhum. Tá, entendi. Bom, mas se você tiver alguma magia que possa espionar, talvez seja um pouco melhor, pra que saibamos quem ele é. Não há nada que eu possa fazer nesse caso. Você tem alguma coisa? Isso. Não. Alguma magia de espionagem, alguma magia de ofício? Então é isso, gente. Vai ter que esperar e contar com a sorte, então. Só lembrando, Jeff, que hora que era, mais ou menos? Final da tarde, em torno de umas 5h30, 6 horas já. Se precisarem de mais alguma coisa, eu vou continuar lá o show. Eu tenho que dar instruções para minha pupila. Ela está começando agora no ramo. Olha o cafetão. Não, eu sou uma artista, sou uma cantora. Não é uma cafetina, então. Eu vou dar instruções para a barda. Tô enchendo o saco. Caraca. Um warlock da foda, ué. O que tá falando? Alguma coisa? Tá. Então refresha o site aí, né? Bom, mas fica assim então. Eu também vou descansar. Isso foi um pouco perturbador pra mim e vou tentar colocar minha cabeça no lugar e me preparar mentalmente pra isso que tá por vir. E tentar aprender uma coisa ou outra sobre esses anões cravejados de joias. Ou seja, ela quis perder. Eu vou ficar sondando por aqui mesmo, já que meu sono é curto. Consigo me recuperar em menos tempo do que vocês. Está bem. Até mais. E eu vou descendo. Eu vou lá vou descer, ficar ali meio que sondando, já ver se aparece alguém estranho, alguma coisa assim. Uhum. Uma coisa suspeita, tio. Eu vou ficar no quarto deitado. Em quantidade. Apenas os olhos fechados, tentando relaxar. Mas apenas. Fica um movimento, seja do quarto do Olhos de Ferro ou do piso principal. Beleza. Tô botando a porta. Não. Quem bateu aí? Beleza, tá batendo de novo na parede. Nem. Parece uma veinha. Quem é? Aí que. Quer fazer alguma coisa? Não, eu vou descansar. Bom. Vou descansar, não. Vocês se separam então. Aguenta. Cada um vai cuidar de alguma tarefa. Vigiar, fazer show. Uhum. Tudo. Como assim, mais ou menos? Quando a Lady Sharon desce pra taverna, né? A Bard imediatamente ela dá uma interrompida, assim, uma pausinha rápida na música. Depois ela retoma o som. E aí os clientes que estão ali na taverna, o próprio taverneiro, né? Vão se aproximando pouco a pouco, um ou outro de você. Perguntando como é que tá o anão, o que aconteceu com ele. De mim? É. Ah, está bem. Era só um ferimento pequeno e se cortou com árvores no caminho. O que tá falando? Tá. Árvores? Mas eu ouvi ele dizendo que tinha sido atacado por ladrões. É que estavam nas árvores. Inspiração. Acabou caindo, pressão. Inspiração. Boa. Me cortei nas árvores, mas era árvore de quê? Era uma árvore de ladrões. Era uma árvore disfarçada, ladrões disfarçados de árvore. Bom, quando você diz essas coisas para as pessoas, né? Elas vão ficando já meio tranquilizadas com a situação, tá? E vão voltando para os seus afazeres normais. O que significa beber, comer. Fez ou outra discutir, brigar um pouco, tá? Nada diferente disso. O tempo vai passando, a noite vem chegando, certo? Vai se tornando velha, até que o cansaço começa a tomar conta dos corpos de vocês, vocês sentem que é hora de parar para descansar, certo? Nesse meio tempo, nada de estranho acontece. Ninguém aparece para ir conversar com o anão, ou vê-lo, ou até mesmo espioná-lo, certo? Certo. Aí vocês vão, descansam, passam a noite, tem uma noite tranquila. Chega a manhã seguinte, e na hora que vocês descem pra tomar café ali na taverna, né? O anão, ele já tá lá, sentado numa mesa num canto, mais afastado, assim, da multidão, tá? E ele já tá lá se alimentando, tá com um caneco grande de cerveja e uma tora de carne, de costelas, que ele tá devorando com pão e queijo ali, avidamente. Cara, café da manhã, o cara é uma tora de costela. Exato. É uma folha de lenho. Vida de aventureiro. O negócio é virar todo mundo aventureiro agora. Mas aí a folha de lenha vai pra durar uns dias, né? O dia inteiro, praticamente. Bom, quando ele vê vocês descendo, ele acena pra vocês e sorri. E faz um gesto pra vocês sentarem ali junto com ele. Em seguida ele faz um gesto pro taverneiro, conta vocês e faz com as mãos, né, os dedos esticados, representando a quantidade exata de pessoas que compõem o grupo de vocês. Ah, aí ele deu um bom dia pra ele. Sim, bom dia. Como passaram a noite? Com uma criança. Com sono ainda. Ih, começou cedo, bebê. Ué. Você não começa cedo? Não, geralmente eu nem durmo. Eu fico várias noites fazendo isso. Ah, tá. Bom, sentem-se. E como? É por minha conta. Pelo visto, a pele tá melhor. Sim, já está nova como uma folha. Me surpreende o seu poder de cura. Poder de cura? Não, não tenho isso não. Acontece que eu tinha comigo 3 frascos de poção mágica. Onde que eu não os encontrei? No meu quarto. Ah. Sim. Ah. Eu deixei uma reserva de equipamento aqui. Bacana. Oh. Bacana. Vou falar que tem poção guardada, não tem, é bacana. Bom, e quantas sequências eu falo pra ir até a caverna? Como é que é? E quais são seus planos para a ida até a caverna? Bom, vamos precisar de equipamento de escalada. Espera, eu vou ter que escalar? Qual o problema? Vai falar que você tem medo de altura. Digamos que escalada não é o meu forte. Ah! Para com isso. Vamos escalar por rocha. Vai ser tranquilo, você verá. Você verá, meu amigo. Vai ser bem tranquilo. Tá aí, que mais? Equipamento de escalada. Equipamento de escalada, suprimentos. Se tivéssemos cavalos e uma carroça, seria bom também. Afinal, se encontrarmos tesouro lá, precisaremos trazê-lo de alguma forma. Uma carroça seria o ideal. Uma carroça? Talvez nós possamos arrumar. Talvez vamos pegar um cristal com o dono da taverna. Talvez eles tenham uma carroça para carregar os suprimentos dele. Bom, só falo que ele vai buscar os suprimentos para a taverna. Precisa de equipamento instalado, cavalos, carroça, o que mais? Ah, mantimentos, suprimentos também. Básico. Devemos tomar cuidado lá dentro, pelo tempo que você passou. Sim, precisaremos de armas também. Viagem é longa? Não. Se formos a cavalo, em um dia chegaremos lá. Não é muito distante daqui. Mas já devo adverti-los. O local fica no meio das montanhas. Vocês sabem que aquilo é um buraco de monstro sujo. Então temos que estar bem equipados para qualquer adversidade. Tá bem. E quando iremos partir? Então, o que acham de partirmos amanhã cedo? Tá bem baixo, mano. O negócio tá um pouco distante de você, então tá baixo. Ela perguntou se ele viu O que é tal com ela? Se ela já sabe descrever. Os antecedentes dela. Sim, aquela não estava prestando atenção, eu acho. O que que vocês falaram aí? Os bichos que atacou ele foram anões mesmo, que de alguma forma estão lá dentro, só que eles estão como se fossem uns golems de pedra preciosa. Imagina que tem uns anão morto cheio de pedra preciosa gravada nele. É isso. É, isso aí. Boa descrição. Amanhã cedo? Porque você tem mais tarefas hoje? Ah. Tarefa de hoje. Arrumar tudo isso. É bom termos um tempo para arrumar as coisas todas. E assim eu também posso descansar um pouco e me recuperar da minha última incursão ao local. Tá bem. Só quero ver onde que eu vou arrumar dinheiro pra tudo isso. Fique tranquila. Venha comigo que eu acho que nós conseguimos os cavalos. Ah, que bom. Bem, eu vou atrás de mantimentos então para nós. Vou buscar algumas rações de viagem. Não vai usar essa pirita aí como pagamento, viu? O povo daqui é muito humilde e muito honesto. Ah, não. Isso aqui é lixo. Só serve como item decorativo. Geralmente lixo a gente joga fora, não guarda dentro da algibeira. Mas enfim. Muito menos quando é amaldiçoado. É, então. É esse o meu temor. Eu acho que você tá escondendo alguma coisa da gente. Você não tem mais nada pra falar, não? Bom, seja sincero. Eu sou um anão, você é um anão. Eu não queria colocar um parente distante no risco. Tá, obrigado por ajudar. Bom, não. Não tem mais nada a dizer. Tá, depois da parkour. Tô indo... deixa eu ver. Aí ele tá perguntando se você vai junto. Mas é claro. O faz essa pergunta pra ele. Qual foi a reação dele? Qual pergunta? Ele meio que... Ele não ia colocar um conterrâneo, um amigo distante, em perigo, que está tentando ajudar de boa fé. Tá ajudando ele sem, tipo... nada em troca. Antes de dizer assim. Tá querendo ajudar de boa fé. Ele reage como ele tem reagido a todas as questões de vocês, toda a conversação até então. Reage de forma bem humorada e até um pouco sorridente. O que é uma postura totalmente oposta do que se espera de um anão. Mas enfim, vai, bora. Bom, então eu vou seguir a Lady Murphy aí e a gente vai. Lady Murphy! Tem que montar do cavalo. Tem que montar um personagem com esse nome. Enquanto a Apes pode ir junto com o Arkham aí procurar alguma coisa pra gente seguir a viagem tranquilo. O equipamento escalado e tudo mais. A gente vai precisar. Certo. E você se encarrega do suprimento, se isso é. Sim, não se preocupem. Deixe que eu cuido da comida. Vamos lá, então, eu tenho muita experiência nesse assunto. E eu olho pra mesa de refeição. Sim. Comer é uma das melhores coisas que há na vida. Depois do ouro, claro. Vamos lá então, Edmar. Vamos atrás dos cavalos e das carroças. Bom, você vai pra frente. Eu vou atrás de... Vou atrás de suprimentos, então. E nós nos vemos amanhã cedo. Então, tá. Edita alguma coisa? Como foi? Não dá pra perceber nada que estava digitando. Tá sem microfone, Lucas? Não, tô com microfone, mas é que eu não queria interromper o Jack falando. Pode só sussurrar, viu, se você quiser. Sabe disso, né? Não, eu não sei como falar pra falar específico com alguém. Nas miniaturas das pessoas aí, no canto superior direito de cada uma, tem um íconezinho de... São dois balãozinhos de diálogo. Você clica ali e você vai falar só pra aquela pessoa. Entendeu? Miniatura... Onde as miniaturas aqui? Não, miniaturas nossas, a câmera nossa. Ah. Os quadradinhos ali, no canto superior direito, tem um balãozinho que tá escrito Whisper Player. No caso, você tem que tirar desse modo, porque tá, tem que deixar o modo tradicional, que você tem que pegar o balãozinho. O meu não tem, Jeff. O meu também não tem. É, se o de vocês estiver mostrando só o nome, não estiver mostrando a imagem ou a câmera, não vai aparecer. O meu eu já botei no modo normal, não aparece nenhum balãozinho. Ué? Que modo tem que pôr? Será que é só pro mestre? Então acho que pode ser. Acho que pode ser um recurso só pro mestre usar. Não, estranho, é chato. Todo mundo tem dinheiro. Só que a gente só não decidiu isso, mas a gente tem dinheiro. Entendeu? É só pra não... Não mais o... mais o jogo. A gente tem dinheiro. Só que... Digamos que o dinheiro seja suficiente pra gente comprar isso que a gente precisa. Boa. Para nos mantermos. Bom, e aí, o que vocês fazem? Pego a ilha e a gente vai atrás do... Do material de escalada. Corda, essas coisas. Tirando as nossas cordas, né? A corda maior, ganchos, essas coisas, era tudo. Ok, não é difícil de conseguir encontrar as coisas. Tá? E depois de uma hora vocês conseguem kit de escalada, tá? Quantos kits vocês levam com vocês? Sabendo que daí vende kit. Vende kit. Kit ele é composto de corda, de gancho de escalada, de pitão, mosquetão, essas coisas todas. Acredito que um pra cada. Não, acho que dois kits é suficiente, mano. Porque aí, tipo assim, é sobe de dois em dois, tá ligado? Colocar todo mundo junto, porque tipo assim, os dois primeiros que subir ficam lá em cima. A ideia é sobe mais dois e ficam lá em cima ao subir. E ficar lá embaixo e não subir, entendeu? Ah, pode ser dois então. Então levemos três. Dois ou três pra ter um reserva lá, pra não quebrar o conteúdo. Beleza, três kits. Joia. Tem um reserva. Tranquilo. Três kits então. O restante do grupo também vai atrás de carroça e cavalo, tá? E não é difícil vocês conseguirem isso também. Basta algumas poucas moedas de ouro e vocês têm uma carroça com dois cavalos para transportar vocês. Charme da Lady Cher, da Lady Murphy. E eu vou tentar, assim, tipo, dialogar com a pessoa que trabalha no estábulo ali. Uhum. Prometo um pouquinho do, uma parte, assim, do tesouro, só para dar um desconto ali no... Ah, o charme da Lady Murphy. Ah, beleza, tranquilo. Você consegue até um desconto bom no preço dos animais, da carroça. Tá? Eu não tô botando valor nessas coisas, porque quinto nível, vocês têm uma reserva de dinheiro que dá pra essas coisinhas mais triviais, tranquilo, tá? Uhum. Bom, vocês conseguem as coisas que vocês precisam. Tá, que ele listou como coisas importantes, retorna com essas coisas para a taverna. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de levar? Algum outro equipamento que vocês acham que vai ser necessário? Eu acho que poções mágicas, né? Poções de cura, essas coisas. A gente não conseguiu. Poções. Certo. Poções já é um negocinho um pouquinho mais complexo, vamos ver. Você vai jogar pra mim um teste de... Pode ser investigação ou pode ser persuasão. Ok, calma aí. Persuasion. Um valor bom. Bom. Bom, Legal, você encontra uma curandeira local, que ela faz poções de dos mais variados tipos. Ela fica o tempo todo tentando te impor uma poção do amor. E você consegue adquirir poções de cura com ela. Hã? Eu não preciso de poção do amor, acontece naturalmente. Tá aí a lei do bocetinho, né? É que será que ela consiga desconto nos cavalos? E quantas poções a gente consegue, mais ou menos? Joga um D10. Consegue um D10 mais duas poções. Tira menos que 8, que é saco. Quatro, mais dois, seis. Isso aí. Aí, ele já tinha até rolado já. Quatro, fica duas poções de reserva. Beleza, vocês têm seis poções de cura, então. De um D4 mais dois. Um D4, não quer? Não, não. Mais fortinha que essa, peraí. Poção média, poção leve. É aquela médiazinha. Médiazinha é uma beleza, né? 2D4, fica a média, né? É 2D4, se eu não me engano. Peraí que eu vou olhar aqui e já falo. Poção de cura. Não, não é 2D4. É 4D4 mais 4. É a poção quá. Tem 4D4 em tudo que você pode imaginar ali, entendeu? 4 em tudo. Então vocês têm 6 dessas poções com vocês. Mais alguma coisa? Ah, eu anotei aqui que eu tô com 2, só pra lembrar. Alguém mais anota 2, o resto anota 1. Deixa eu ver. Eu vou pra uma caverna, onde tem um bico de pedra preciosa. Eu posso jogar um insight, alguma coisa assim, pra ver o que seria de suma importância num lugar assim? Picaretas. Picaretas é uma boa. Interessante. Já que vocês vão pra uma mina, né? Pode ser umas duas picaretas, então. Beleza. Por que o Chardonnay tá piscando ali? Não sei, mas tá morrendo. Tem um marcador de morte ali. Como eu não tô entendendo? Tá piscando, tem uma coisinha. Ué, ó, tá morrendo. Aí não tem tipo um olhinho aqui, ou tipo um negócio de analógico? De console? Clica no char dela, ela mesma, aí vai aparecer umas 5 opções. Embaixo tem uma engrenagem e do lado tem uma bolinha. Aí você vai clicando na bolinha. Aí tem um monte de condições que você pode pôr no char, mano. Você pode pôr clicar na cadeira. Morto, dormindo. Já chega. Isso aí é a famosa condição Seu Madruga. Bom, então a gente pega esses equipamentos de uma caverna, tipo, né? Assim, corda, preta, talvez uma faixa. Oi, tô me movendo. É. Acho que é isso. Mexi errado. Tô me movendo. A stealth e você foi um ninjazinho. Ninja massa. Lamparinas. Eu não sei vocês, mas eu não enxergo no escuro. Eu tô com fazer fonte de iluminação. Ok, tocha ou lanterna? Tocha. Acho que tocha seria mais viável. Lanterna, tá? É. Lanterna, pelo menos a gente pode amarrar no cinto e deixar as mãos livres. Isso, e não é. As minas não são conhecidas por ter bastante circulação de ar. Vai dar coronavírus em todo mundo, então. O da caverna não apagou muito rápido. Sim. Melhor algo protegido. Circulação de oxigênio. De oxigênio, fogo. Fogo não. Bom, tá. Acho que é isso. Beleza, então. Vocês reúnem todos esses itens. Voltam pra taverna pra descansar. Tá? A noite de vocês é tranquila de novo. Não tem nenhum incidente. E na manhã seguinte vocês encontram o Olhos de Ferro, o Car Olhos de Ferro, certo? Ele entrega pra você, cada um de vocês, um pacote certo? E dentro desse pacote tem 10 dias de ração de viagem. É um senhor pacote. Percebi. E aí, quando vocês aprontam todas as coisas, botam equipamento na carroça, tudo, vocês partem em direção às Montanhas Sanguinárias. Cadê? Vamos para as montanhas. Beleza. 5 horas. Vocês viajam tranquilamente durante todo o dia e chegam ao entardecer nas Montanhas Sanguinárias. O cara, ele olha para vocês e fala: bom, agora vocês escolhem o que faremos. Nós podemos aproveitar as últimas horas de sol que ainda temos para escalar a montanha e chegar pelo menos até a entrada da mina. Ou podemos fazer um acampamento aqui, no sopé das montanhas. O que vocês preferem? Escalar. Escalar. E dormir lá no pé da entrada já. E vocês, o que você acha? Escalar também. Eu acho que no pé da montanha será mais seguro. Mas a gente já tá no pé da montanha. Não, na entrada da mina. Na entrada da mina, gente. Sim, será mais seguro, porque talvez a gente pode dormir num lugar que tenha só uma entrada e não... a gente não é cercado. Você falou aqui já. Olha o ferro. Bom, e aí? Como é que é? Pergunta de novo. Você falou que esse lugar é seu? Não entendi, Di. Você escalou aqui mesmo? Sim, não, foi aqui mesmo. Olhem a trilha. Hoje é o. Ah, então, eu ia perguntar justamente isso. Eu queria fazer uma percepção pra ver se eu enxergo alguma coisa que ele usou pra escalar, tipo, aqueles ferros gruda, não sei como chama, vergalhão, tá ligado? Que gruda, tá ligado? Nas mãos da. Ah, tá. Entendi. Não tem essas coisas. Sim. Não, a única coisa que vocês conseguem enxergar, tá? É uma montanha alta, escarpada, íngreme, tá? E vocês conseguem ver que tem uma espécie de uma trilha bem antiga na lateral da montanha que conduz até se perder de vista. Ah, então ele foi circulando a montanha, não subiu o paredão. Exato, exato. Ah, tá. Só que, apesar de ser uma trilha, ela é de dificílimo acesso. Tá? É muito complicado. Tem alguns trechos que já desmoronaram, já desabaram, tá? E vocês percebem que aquele caminho que ele aponta para vocês, ele é uma trilha, uma estrada antiga, que já há muito tempo foi abandonada, tá sem funcionar. Isso aqui, eu quero dizer que possivelmente ninguém veio aqui mesmo. Uhum. Tá aí, pra onde a gente sobe? Valeu. Como é que é? É por ali mesmo que a gente sobe? Sim, a gente sobe por aquela trilha ali. Ela tá por favor. Muito mal cuidada, então a subida é um pouco complicada. Por isso, os equipamentos. Guia-nos. Bom, e aí? Acampar ou escalar? Escalar? A gente vai escalar, a gente vai... Escalar? É. Beleza. Ele vai conduzindo vocês trilha acima. E aparentemente é como se ele tivesse um mapa na cabeça dele do local. Jeff, esse caminho todo eu vou meio que atento pra gente não ser emboscado por nenhuma criatura. Tá. Ok. Beleza. Você vai jogar então tese percepção. Enquanto vocês vão subindo, vão escalando. Todos vocês vão jogar um teste de atletismo. Dificuldade 11. Pra ver se ninguém despenca. Tirei 20 de percepção. Joguei atleta. 20 não natural. Certo. Quando é natural, aí nem fica verde, Carps. Falhou. Ok. Rufus, parece que os seus temores seus medos eles se materializam. Na hora que vocês estão subindo a encosta, já estão numa altura... Caralho! Nossa! Eu jogo, é eu sério jogar isso? Acrobático, né, Jeff? Se eu for jogar... Pode ser, amor. Jogar Atlético. Não. Já jogou ela. Vocês estão numa altura já bem elevada, tá? O terreno de traiçoeiro, ele desaba sob seus pés. E aí o Rufus... Eu faço meu teste também, né? De acrobacia também, né? Sim, acrobacia não, é atletismo. É força, precisa segurar. É força, exato. Mas eu não posso usar o acrobatics? Não. Posso subir? Então, que a sorte me ajude. Aí joguei todo mundo, né? Vai lá. Nossa, do talo. É, o único que passou. Passou, tirou os valores. Caraca. Passou no limite. Vou rolar um testezinho pro Ocar também. Dei aquela escorregadinha. Opa. Vou pegar a ficha dele aqui. Puta, meu computador tá travando, mano. Que merda. Esse Yolozinho que ele consome bastante memória, velho. É? Já olhei, já consome pra caralho, né? Vixe. Devia ter reiniciado aqui antes de começar. Vamos. Vamos lá, um dado normal. Ignora a ficha dele. Mais fácil. De 20. Se o dado quiser ir, né? Ok, 17 mais 4, que ele tem 21. Ele passa tranquilamente pelo lugar. Olha, agora que caiu o dado na mesa. 300, 400 pó de memória, velho. Bagulho pega, mano. 395. Bom. Agora eu tô meio de boa. Três escorregam e começam a despencar. O cara, ele rapidamente, ele tenta agarrar um de vocês. Você faz alguma coisa também, ô Arkham? Eu vou tentar agarrar alguém. Tenta agarrar o... Vai agarrar o Manguela. Acredito que o anão salvou você, né, mano? Agarra o Manguela. Aí, quem que tá mais perto ali? Tipo, Manguela. Tirando. Ah, não. Que história é essa de Banguela? É o meu charme, mano. O Rupo do Manguelão. Eu falei pra ele, agarra o Manguelão, pai. Deixa eu fazer o seguinte, mano. Par vai ser o Asheron e o vai ser a Iris. Eu não quero nem saber se eu tô rolando o nada aqui. E pra Iris. O Shard a Deus, segura. Jogou bem o atletismo do cara agora. Puta que pariu. Não alcançou o bracinho. Pra tentar segurar agora, eu posso fazer acrobatics. O bracinho não alcançou. Caraca. Vai tentar segurar também? Vou. Tá, joga então um teste de destreza. Teste de destreza puro? Isso. Então vou jogar só um. Só clicar na atributo destreza, acho que vai. Não, aqui é teste de resistência. Não, tem que jogar normal mesmo. Clica no atributo, do lado. Não, quem tá tentando salvar. O Lucas tá tentando salvar. Tá vendo a minha dexterity? Clica nele. Já cliquei. Ah, tá. Ah, agora foi. Isso mesmo. 19. Boa. Nossa. Bom. O anão, ele tenta segurar um de vocês e não consegue, porque desaba com tudo o barranco. A única reação que ele tem é de jogar a corda na direção de vocês. Então, 19, quem que você está salvando, Arcanum? A Iris. A Iris. Você consegue segurar a Iris pelo ombro, trazê-la para junto de você e tirar ela da área de desabamento. Os outros dois que despencam, a Lady Sharon e o... Rufus Manguelão? O... Eu acredito que o... Cachero tem queda suave, mano, então... O anão, ele pega e joga uma corda pra vocês tentarem se segurar. Eles podem jogar um teste de destreza. Pra ver se vocês pegam. Pode ser um save and throw de destreza, tá? Boa. 12 e 13. Tá. A corda passa. Não foi resistência, não? Sim. Mas tá, aí o vai jogar save. E o bônus é o mesmo. Eu não tenho docência. Bom, o anão joga a corda. E a corda passa do lado de vocês, enquanto vocês estão na queda, vocês rapidamente conseguem se agarrar a ela. Quando vocês se penduram ali na corda, o Ocar lá em cima, ele grita para os demais, me ajudem, eles são pesados. Fale por ele. Atacou o quilo da outra. Vamos, rapaz, me ajuda aqui. Eu vou tentar segurar a Iris, deixar a Iris ali com a segura. E vou tentar ajudar o pessoal lá embaixo. Ok. Imagina. Bom, juntos vocês conseguem travar a corda, conseguem puxar eles de volta e escapam do abismo ali por um triz. Depois disso, ele pega o kit de escalada, né? A corda que tem nele. E vai amarrando cintura por cintura cada um de vocês. Jogando o gancho pra frente e usando a corda como apoio pra vocês irem subindo. Tá? Essa trilha que vocês estão escalando, conforme vocês vão avançando mais e mais pro alto, vai ficando evidente pra vocês que era uma trilha de passada de animais ali. Tipo mulas, algum tipo de animal assim que transportava as mercadorias para dentro e para fora da mina. E fica bem evidente para vocês que é literalmente uma coisa construída por mãos humanoides, não é um acidente geográfico, um acidente natural que formou aquela trilha que vocês estão subindo. Tá? Depois do susto, vocês retomam a escalada munidos do kit, dos kits de escalada. Tá? E quando o sol já está quase se pondo no horizonte, né, as árvores já ficaram bem para baixo conforme vocês foram escalando, e vocês veem uma encosta quebrada e que ela forma como se fosse um calombo assim projetado para fora da montanha. Tá, a montanha, vocês olhando a distância, ela seria uma coisa lisinha, mas com essa protuberância, esse calombo. E esse calombo, ele tá rachado ao meio. Quando vocês avistam isso, né, o cara aponta pra essa rachadura no meio dessa parte elevada e fala: Lá é a entrada da mina. Lá fica a jazida angular dos meus primos do leste. Vamos, temos que chegar até lá. Bora. Beleza. Vocês vão até lá. E Agora vocês vão poder subir um pouquinho mais aqui no mapa. Tem uma rachadura natural nesse lugar que... Caramba, vamos, filho. Só não sei onde tá o mapa, mas tudo bem. Pode falar um grid só. Vocês estão rindo aí? A menina tá piscando o char ali. Eu tô achando que é o C mostrando onde tem o mapa. Jeff é azul. Hã? Quando o Jeff pinga, fica azul claro. Não, o que que tá ficando azul claro aí? Não, é porque a Denise tá pingando aí, ficou um negócio rosa. Ah, tá. Sobem na tela aí e vê se vocês conseguem enxergar. Foi uma escadaria. Tem uma escadaria, exato. No meio dessa fenda, né? Deixa eu revelar mais um pedacinho pra vocês aqui, só pra vocês entenderem o contorno da montanha. Tá, então vamos jogar o personagem lá, né? Tá vendo, ó? Tem uma protuberância na montanha e essa protuberância ela tem uma rachadura natural no meio e bem nessa rachadura foi que os anões construíram a entrada para tal da jazida angular. Quando vocês veem isso, fica evidente para vocês por que que tem esse nome, porque forma um ângulo bem específico essa saliência com o resto da montanha. Menina, para de ficar pingando, cara. Para de ficar pingando. Gente, eu que acho lário. Que a gente tá mostrando de bagulho, mas eu sinto que tá me pingando. Bom, então a gente vai aproveitar essa última noite aqui e a gente vai dormir e descansar, porque a subida foi tanto quanto... árduo, a não ser que vocês queiram continuar na calada da noite. Eu ainda estou bem disposto, mas... Não acredito que é melhor nós descansarmos, pois a subida foi meio cansativa. Não abuse da sorte. Então, acampamento, eu farei a vigília durante as primeiras horas. Se alguém puder me ajudar nisso. Eu ajudo. Pode fazer, Du. Eu tenho sono de princesa, eu preciso dormir. Vamos dividir as primeiras 4 horas, depois eu vigilei, farei a vigília até vocês acordarem. Só duas pessoas vão vigiar, é isso? Não, 3. Eu, o Champs e o Olifer, né? Ah, tá. Ok, os 3, beleza. Eles vão fazer, tipo assim, enquanto eu faço minha meditação de 4 horas, uhum. Eles vão vigiar. Eu acordo, mas falo pra eles, libero eles pra eles dormirem e vigiando. Beleza. Beleza. Eu sou a primeira dia. Deixa eu ver aqui. Acho melhor que não façamos fogueira. Talvez a chamou a atenção. Melhor o quê? Que não façamos fogueira. Eu acredito que a fogueira seja melhor, porque aqui há criaturas. Eu acredito que o fogo pode afugentá-las, pode afugentar algumas criaturas. Pode também chamar outras. Eu, particularmente... prefiro não fazer fogueira. Mas se vocês quiserem fazer, a gente faz, não tem problema. Bom, sei lá, vocês que vêm aí. Só me comuniquem. Yeah. Eu quero ver o que o dono da expedição vai falar, né? O cara que tem conhecimento do local vai falar. Porque até então a gente não conhece muito a região, a gente sabe que o bagulho é... tem muitas criaturas, mas não sabe que tipo de criaturas tem. Então a gente não sabe o olho de ferro. Pensa que joguei no ar. Eu quero ver o que ele fala. Ele vira e fala pra vocês. Bem, eu acho que aqui a gente vai ficar protegido. Estamos a vários metros de altura. Centenas de metros de altura. Estamos ocultos nessa reentrância da montanha. Eu acho que dormir na escadaria não vai haver problemas. É frio aqui? É. Então é bom que vocês dois mesmos vigiem. Pois acredito que se nós ficarmos sem fogueira, não teremos luz para nossos queridos humanos poderem vigiar, enxergar as criaturas. Falou, mas não decidiu se ia ter fogo ou não. Eu perguntei, é frio aqui? Eu tô entendendo. Sim, que não vai é ter frio. Fogo. É frio. É frio, mas vocês vão ficar num ponto que ele é abrigado do vento, tá? Sim. É como se fosse uma caverna isso daí onde vocês estão. A brisa que bate aqui não é das melhores. E aí, votos a favor do fogo? Eu votei a favor. Chaves? Não, ele falou pra mim que tá tão seguro, então eu tô acreditando nele e tô abrindo mão do fogo. Então, empatado, tô acreditando que ele falou que tá no fogo, não. Acho que tá empatado, você também não opta por não fazer fogo. Ok. Pode atrair atenção. Então, temos duas criaturas que enxergam no escuro, acredito eu, por causa dos dois anões. E eu também enxergo que tem uma... Eu não faço ideia se enxergo ou não no escuro, velho. Só um escuro um pouco... Você enxerga, mais de boa. Então, enxerga até 18 metros. Uma lamparina. Mas a questão não é nem se eu enxergo ou não no escuro. A questão é não chamar atenção pro fogo, tá ligado? Certo. Só isso. Sim, mas se aproximar alguma criatura, vocês conseguem enxergar a criatura. Caso outras pessoas... estivessem vigiando e não conseguisse ver. Mas aí as criaturas que vão vir aqui, ela vai ser atraída pelo fogo, então elas vão ver a gente primeiro. Ou pelo nosso cheiro. Mas aí depende. O fogo não vai vir pelo cheiro, cara. Vai, já mudado aí, vai. Se sair par, faz fogo. Se sair par, não faz fogo. É, porque tá empatado também, né? Não sei se o outro, a opinião do outro vale, ele... Falou, mas não falou nada. É, ó, não, ele fala, mas não fala nada, é isso aí. Então, vai, joga um dado alguém aí, se sair par, olha lá, vim por não tem fogueira. Então, sem fogo. Hoje à noite não tem fogo. Sem fogo, então. Hoje à noite é escuro. Hoje à noite é fria, mas fica melhor. Hoje à noite é bela. Bom, aproveita então pra descansar, que eu falei a primeira guarda. Beleza, então. Você fica vigiando o primeiro período. Ele transcorre tranquilamente. Não fico parado, ficando de um lado pro outro, bem devagar, olhando, conhecendo o ambiente, olhando as duas entradas, tanto a direita quanto a esquerda que tem ali. Vez ou outra, sapeado lá pra dentro, se eu conseguir ver alguma coisa, mas sem subir as escadas. Certo. Bom. Eu ouço. Zé, é noite sem lua ou noite com lua? É uma noite com lua minguante. Um vento frio, cortante, ele cruza a montanha e quando ele bate nessa reentrança onde vocês estão, ele assovia alto, produzindo um sonho, um som fantasmagórico, assustador. Ah, é. Você passa o primeiro turno de vigia. Passa o segundo turno de vigia. E passam o terceiro sono de vigia. E tudo está tranquilo. Bom, suponho então que já esteja amanhecendo, porque, né? Também eu. Saúde. Eu começo a acordar o povo. Bom, no dia seguinte vocês vão acordando um por um, tá? Lentamente. E o anão pergunta pra vocês: bom, dormiram bem? Como foi a noite de vocês? Horrível. Que ótimo. Calma como as outras. Que bom. Vamos avançar então. Eu sou acostumado a dormir ao relento. Vamos adentro. Tá. Ele fala pra vocês: bom, a porta tá destrancada, só nós entrarmos. Fogo. Quem escreveu fogo aqui? Não faço ideia. Provavelmente foi Denise. Começou a dar risada. Começou a rir pra você. Bom. Para ver criaturas. O anão, ele escancara a porta. Tá? Pra vocês entrarem. Na retaguarda, né? Com medo de ter alguma criatura atrás da porta. Você tá na retaguarda? É, eu tô meio tipo com o arco na mão, uma flecha no arco. Caso tenha alguma criatura. Uhum. Caso tenha alguma criatura, o quê? Especifique. É, caso tenha algum bicho, alguma criatura hostil ali. Ah, ele tá entrando num lugar, tipo, desconhecido, então não sabe o que vai ter ali adentro. Bom, vocês entram, então. Qual que é a ordem de marcha de vocês? Posicionem aí, ó. Eu vou revelar aqui pra vocês o que, que vocês estão vendo. Eu falei que eu tô na retaguarda, então eu vou ficar por último. Ok. Estão vendo aí? Coloquei lá em cima já. Não sei se a gente já tá lá, mas já tá na borda. Nós posicionamos os dois aí, a Iris e a Sharon. Pode ir na frente, certo. Iris. Você está com mais vontade de entrar nessa caverna do que eu. Eu vou em terceiro aqui, ó. Já deixei o espacinho. Tá brincando e a nossa quadradinha, né? Eu tô na frente, o Champs foi pro último, ele falou que ele é o arqueiro. Bom, você não mutou todo mundo? Ah. E se não será que você não mutou todo mundo não, ali embaixo? Não, tô. Sem certeza. Você escuta o chato no microfone deles. Ouviram aí? Bem, quê? A Denise falou que escuta o chiado no microfone do pessoal aqui do Chaves. Só. Alô, alô, tá ouvindo? Alô? Eu estou ouvindo você. Ela sim. Não tá ouvindo, então, respondeu. Tô ouvindo só o Jé. Tá ouvindo só o Jé. Ué. Reiniciar todo mundo aí. Reiniciar não, dá F5, né? Vou dar F5 no meu aqui também. Bicho, que lerdo que tá a minha conexão. Tô voltando. Vocês estão me ouvindo? Todos aí já? Carregando ainda. Tá carregando aqui. Alô, tá me ouvindo todo mundo? Tô ouvindo. Aham. Tô ouvindo agora. Tá ouvindo o Jé? Tá ouvindo. E eu? Alô? Tá ouvindo o Jé? Alô, teste. Ouvindo. Não? Tô ouvindo agora. O Biel tá ouvindo. Ouço vocês todos. É o Champs não falando. Deixa eu dar aqui. Ó, eu, indiferente se eu tô ouvindo ou não. Do lado, né? Tipo. Bom, eu ouço a voz de todos, tá? Oi? Eu escuto a voz de todos vocês. Vamos lá, então. Ah, beleza. Quando ele abre a porta e vocês vão entrando um a um, vocês veem uma imensa câmara retangular. O teto dela é sustentado por vários pilares. E ele, bem como o chão e as paredes, são cortados de pedra da própria montanha. Tanto o chão quanto o teto, eles são planos e nivelados. E são suavizados pelo trabalho dos anões e pelo seu uso prolongado. Existem nesse recinto duas portas fechadas. Uma maior, que está a leste, a oeste, desculpa. E uma porta maior, que está a oeste. A porta a leste, conforme vocês vão entrando, e a luz do dia lá fora, ela penetra e difusa, conforme vocês vão entrando e observando o local, vocês veem que a porta da esquerda, a porta leste, ela está entreaberta, tá? Pelo chão existem espalhados pilhas de ossos razoavelmente grandes, que estão separados ali, estão misturados de forma desorganizada. E estão todos eles misturados a pedaços apodrecidos de couro também. Vocês estão vendo a sala aí onde vocês estão? Tô vendo, mas não tô vendo nada. Eu não tô ouvindo o Onyx e nem o... Que deve ser os Pilares. Nem o Gui. Só tô ouvindo o Jeff. Só eu? Oi? Só. Eita, que droga. Lucas só tá ouvindo a mim. Reiniciei, dá um F5 de novo. Tá difícil essa conexão hoje. Os demais me ouvem? Já reiniciei já. Também. Tá ouvindo aí já? O quê? Tá ouvindo? Estou. Tá. Todo mundo a postos aí já? Já, cadê o chão? Eu tô aqui. Tá aí também. Não tô ouvindo ele. Mas o resto eu não tô ouvindo, mano. Não tô ouvindo também não. Aí acho que é eles que tem que dar F5, mano, porque... Dá F5 de novo, gente. Eu mato chance. Atualizaram? Já. Eu já atualizei. Não tô ouvindo chance, não. Agora ela me falou alguma coisa, eu ouvi. Agora eu tô ouvindo, não. Todo mundo se ouvindo agora, então? Eu não tô ouvindo chance, não. De novo, cara. Dá pra saber, porque quando a gente dá pra ouvir a pessoa, dá pra baixar o volume. Quando não consegue ouvir, o volume não aparece. É, e aparece uma faixinha azul em cima do nome da pessoa ali, dizendo que o microfone tá ativo. Não, eu consigo abaixar o volume da Denise, mas ela não falou nada ainda. Eu ouvi. Porque ela consegue mesmo, mas eu não, tipo, não ouço ela. Não tá problemando? Tá bugado ela. Alô? Como assim, sim? Não ouço ninguém. Alguém me ouve? Eu ouço. Você me ouve? Ouço. Eu ouço o Gui e o Jeff. Isso. O Lucas não ouve vocês. Que buceta. Boa coisa de novo. Vai lá de novo. Que inferno isso. Alô? Alô? Opa, pessoal. Voltou? Alô? Tô ouvindo você, já. O Pissoca e o Champs, não. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu não tinha falado nada também. Nossa, velho, tá na sua cara, ó, retardado. Cadê o Champs? 1,5 metro de distância. Cadê o Champs? É lá que acerta 1 metro ali, falta ser. Quer ver que o Champs tá quieto também? Eu tava quieto aqui. Mano, eu tô ouvindo o Jeff, mas é sempre eles, mano. Aí voltou. O Onyx eu não tô conseguindo ouvir. Não ouvindo. O Onyx não. Então tô ouvindo. Tô ouvindo o Gui e o Jeff. O Tapa, se for que a galera. Não, mas sim, já. Denise já apareceu um negócio de volume pra mim, mas como ela não fala nada, então tá tranquilo. Só o Onyx que tá ligado. Você não mutou ele? Vê aí se você não mutou ele. Não, você não tá mutado. Que bom que eu falei, os dois respondeu, então foi rapidinho. Não mutei nenhum, velho. Não tem que eu mutar também, mutar pra quê? Vou resetar, pera aí. Não, mas é porque às vezes você pode clicar sem querer. É, dá um outro F5. Fica no outro monitor, mano, o RAW. Vou dar o F5 aí. Isso, dá F5 que eu vou aproveitar pra fazer xixi, então. Então dá F5 nos dois monitores aí. Não, meu outro. Tranquilo, que eu já dei F5, acabei de dar F5. Doideira. Aí, cheguei. Alguém me ouve? Eu não tô ouvindo ele. Não sei se ele já carregou. 1, 2, 3. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Alguém me ouve? Alguém me ouve? Alô, Gui? Alô? Happy Brasil. Já? Mano, que bagulho bugado, velho. Alguém tá me ouvindo? Alô? Alô? Alguém me ouve? Testando. Alguém me ouve? Mano, vamos testar todo mundo no Discord, velho. Não. Mas ninguém me ouve. Tem coisa de novo. Alô? Tô ouvindo, mano. Alô. Eu tô disposto a gente logar no Discord, alô. E ver como é que fica. Alô? Pelo menos o Discord não fica caindo toda hora. Pelo menos pra mim, não sei pro Jeff como é que fica. Mas aí qualquer coisa a gente escuta o Jeff aqui e o restante fica no Discord. Se tiver também que não fala, sabe? Alô. Tá me ouvindo? Alô? Estou retornando. Alô. Retornei. Ô Jeff. Tem que estar no Discord?